Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Saiba mais em r6living.pt. O vinho do Dão é, hoje por hoje, talvez um dos fatores, do ponto de vista económico, mais relevantes para a região da Beira Interior. Não só pela qualidade do produto, que tem crescido muito nos últimos anos, não só pela boa gestão desse mesmo produto, que se tem profissionalizado e muito também nos últimos anos, não só por ser um catalisador turístico, como talvez não haja na região da Beira Serra, e também não só porque é um produto com um potencial de exportação, com um potencial internacional, que não será comparável com nenhum outro produto endógeno da região da Beira Interior. Mas para que o vinho do Dão possa ser, por si só, o verdadeiro baluarte da economia da região da Beira Interior, é preciso que haja uma união de esforços e que haja claramente uma estratégia concertada entre os vários protagonistas da região. Este fim de semana temos festa do Vinho do Dão em Nelas. Daqui a mais uns dias teremos mais uma festa do Vinho do Dão em Viseu. E coisas como estas nós já vimos, por exemplo, quando falamos do queijo Serra da Estrela. É necessário, naturalmente, que as pessoas concertem energias para promover um produto único e que pode ajudar e muito no desenvolvimento do interior. Que é como quem diz, ou dão para se unir, porque se dão para se dividir, o dão não vai dar. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Saiba mais em r6living.pt.